irritam povos de todo o planeta. Prepara-te, ó terra, e vem, Senhor. Terremoto, peste, fome, guerra e violência. Caristia, desemprego, a terra geme de dor. Não pode comparar com a Existe um momento em que as provas são tão duras e pensamos em deixar tudo que Deus nos entregou. Esquecemos que ao nosso lado está alguém capaz de ajudar. É Jesus, Senhor. Yeah.